Voando 759, após a rolagem de Embraer da Azul, autorizada a alinhar e manter pista no zero. É, ciente, a gente está com uma passageira passando mal, a gente vai ter que retornar para o Pinga. Ciente, aguarde a autorizada ingresso no ataque Sei Charlie, após Bravo, para o retorno no Paz. Ciente, Charlie, Bravo, a gente está retornando. Muito obrigado, 759. Aqui, Romeu. Será 9970, chama centro Recife, frequência 1285, alterna 12545. 2385, 2545. Pista, poste na Delta. Tá, ciente, tarde, regressa pela Delta, vou no 7-9. Está acionado, aguardando autorização, pronto para o carro. 3-2-0, aguarde. Azul 4234, decolado aos 45, chame controle Salvador em 120 decimal 8. 208-4234. Largando a foto 20. O Netuno 20. Aguarde mais um minutinho para a cópia, por gentileza. Afirmo, no 649, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Reporte Netuno 20, cópia. Pronto para a 20. Netuno 20, autorizado Salvador, Salvador, nível 075. Decola da 10, direto em rota, radial 182. Aciona o transponder 0, corrigindo, 2642, controle Salvador 120, decimal 8, e o canal é... Tango 105, Tango 18, para a chamada. Salvador, Salvador, nível 075, a pista vai ser 10, radial 182, transponder 2642, os canais de defesa aérea, Tango 105, Tango 18, Netuno 10, pronto, 20, pronto para o táxi. Netuno 20, confirme, tem autonomia? 6 horas e 30, com 6 a bordo. Autorizado o táxi até o céu, a mesma mantém a posição, transfere a torre 18 decimal 95, ajuste o altímetro 1021, Netuno 20. Até o céu, a gente chamará o altímetro 1021. 759, chame o controle solo em 1219, posição indicada é a 07, prossiga via alfa, chame o controle. Chama 219, obrigado. Azul 2783, o vento no 50 graus, 109, decolagem autorizada, pista no zero, o vento, repito, no 50 graus, 109. Veio decolagem, 2783. Hotel Silenciar, correto, confirme, tá, B? 02 a bordo, acionamento 7 com a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1021. Identificamos 4021, chegada a Montes, 4948, 8 graus. Tony? Eu direi que é autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Juliette, Ouro 759. Guarda para ingresso. A gente está com uma passageira passando a mão aqui, não tem como utilizar. Só avisou a aeronave da companhia, realizando pushback no 05, no 759. Ah, claro, cara, tá um visual sim. Vê se tá aqui do lado verde e amarelo. Tem espaço aí. Gol no 759, observando a aeronave da companhia, ingresso Juliette, eu segue até o 07. 07. Ok, então confirmando sobre 180-2783. Ativo, azul 2783. 180-2783. 5-7, abate copo, por gentileza. Não. Deixa eu fazer. 759, a entrada está perguntando se você precisa de algum apoio. Sim, Matheus, já pedi a companhia. Sim. Zona 649 para o tarde, está com 95 a bordo, 3 horas e 5, alterna com fim. Sente o táxi via parte 1, Índia, quando esperam no 0 torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro, 1021, voo no 649. Parte 1, Índia, quando esperam no 9 decimal 95. Salvador, bom dia, tá 3230. Paciente da Golf na posição 2 para cópia Recife. Cópia 3230, abate cópia. Na escuta. Salvador, Golo 649, aproximando com a espera da 1-0, pronto para decolagem. Golo 649, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Autorizado ingresso ali e mantém 1-0. O 4234, chame o centro Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2545. 3517, autorizado Brasília, nível 320. Rota Uppers 17. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída de bora elefa. O transponder 5160, controle 120, decimal 8. Nossa pista nível 20. Nível 320. 320, Brasília, para o Zulu 97, Ares, Borelefa, curva direita, 560, contra 208, 3597. Só 3597, correto. O cotejamento, reporte pronto para o pushback. Mostra pronto. Zero na Delta, livrou a pista. Regimento 120, chame controle de solo em 1219 para prosseguir o táxi. Solo para prosseguimento. Recife nível 310. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jão, Aracaju, após Aracaju conforme o rato do plano. Aciona 5417 no transponder, no controle de Salvador, 120, decimal 8. 3-3-0, autorizado Recife, nível 310, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jão, Aracaju. Transponder 5417, controle 1208. Só 3830, confirmando o nível autorizado, 310. Afirma, autorizado, 310. Vai, cotejamento é 4 pontos suspeitos, 3830. 3830. Netuno 20 na Alfa. Netuno 20, reporte frente do Juliette. Juliette 20. O Netuno 20 apenas confirmando, copiou que após a decolagem, prossegue direto à rota na radial 182. Copiado, após a decolagem, direto à rota 182. Gente, Netuno 20, ingresso Juliette, parte 1, Índia, ponto espera da 10, transfere a torre em 118, decimal 95. Juliette, parte 1, Índia, e chamará a torre 1895, 20. Júlio, voo 649, decolou na escuta. Voo no 649, aguarde. Azul 4981, inicie espera da presente na posição Bonfi devido a pista impraticável, a aeronave que decolou, colidiu com o pássaro. Aguarde para autorização para pouso. Pode ser pelo, a gente já passou a posição Bonfi. Autorizado a esperar na posição pelo, o azul 4981. Te agradeço. A aviatura vai fazer vistoria na pista, é isso? Afirmativo. Mas a aeronave decolou. Afirmativo, decolar. A aeronave decolou, porém será feita vistoria na pista. Ok, obrigado. Voo no 649, contato radar na decolagem, via saída da EL, suportado nível de voo 360. 360, sim. Te informa aí que foi na rotação e dois gaviões, ok? Eu tenho quase certeza que eles pegaram o trem de pouso. Só isso, nada mais. É autorizado o táxi, reporte na taxiway Oscar para o ingresso na pista. Salvador, no turno 2-0, no ponto de espera da 1-0. No turno 2-0, mantém o ponto de espera. No ponto de espera 2-0. O 2199, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 021. O 2199, programa espera na posição Mari, devido a pista impraticável, devido à colisão de um pássaro com a aeronave, aguardando para mais informações. Guardando, ponto de espera 2-0. 4981, após liberação, a gente consegue com o número 1, por favor? Afirmativo. Então, ok, obrigado. Hotel Juliette Serra, mantenha referências visuais, ajuste no 021, reporte através do farol de Itapuã para transferência de corpo. Reportará através de Itapuã para transferência, o Hotel Juliette Serra. 95. 25-3395, bom dia, obrigado. Vai iniciando a órbita em pelo azul 4981, conforme a casa. Cliente. Cliente, mais Juliette Romeu. Controle voo 2199, pode passar mais um. Afirmativo, voo 2199. O 2199, programa espera para a posição ITAP. Aí do farol de Itapuã, até a Juliette Serra. Informa o meu hotel Juliette Serra, mantenha referências visuais, informa o tráfego à direita, mantendo 500 pés de Robson 44, transfere controle Salvador em 120.8. Transfere tráfego para 500, transfere controle 120.8. Obrigado. Para da conquista. As coordenação, azul 2783. Estamos aguardando, azul 2783. Para o meu hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais. 1.000 pés, autorizado a proa de Manati, reporte 20.000 em Salvador. Autorizado a proa de Manati, reportará na 20.000 em Salvador, hotel Juliette Estacionamento da 3830, posição 2. Na 3830, aguarde para mim, pushback. É, escuta. Só 3830, eu falo? 3830, sim. Para informação, a aeronave decolou, reportou colisão com pássaro, estamos fazendo uma revisão na pista. Peço que aguarde para o início do pushback, ok? Sim, então vai manter a posição. São 3304, acione identificação, voando a Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 021. Bom, Lagoinhas, 3304, programa espera na posição Bonf, devido à pista impraticável, uma aeronave colidiu com um pássaro. Para o pushback, saneamento, posição 7. Voo 759, aguarde para o início do pushback. Para informação, a aeronave que decolou, reportou colisão com pássaro. Estamos fazendo revisão na pista, aguarde. Aguarde. Aeronave em aproximação para Salvador, informo que a viatura já está realizando a vistoria na pista. Estamos aguardando a liberação da pista. Passo 981 da Azul 7. Chanair 6312, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 021. Chanair 6312, mantenha a chegada, informo pista impraticável devido à colisão de aeronave com o pássaro. Programa espera na posição Mari, aguardando liberação. Na 6312, informo que a pista acabou de ser liberada, considera eterna. Azul 4981, abandone espera com proa de Duna, desça para 2 mil pés, o ajuste 1021, autorizado LS, reposta estabilizada. Proa de Duna 2021, ajuste, vai reposta estabilizada, Azul 4281. O 2199, considere a espera em TAP, desça para 4 mil pés, o ajuste 1021. Espera, espera, 4 mil, 1021, o 2199. O 2199, reduz a velocidade para 2109. 2109. São 33004, desconsidere a espera em Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 0021. Rotina R6312, confirme sua velocidade indicada. Xanair 6312. Visual com Sena India, com India Mike, filha de Romeu. Mike Juliette Romeu, tem a frequência livre para pouso. Livre na frequência, agradece Mike, filha de Romeu. Taxi Bono 759, estamos com 167 a bordo, 4 horas de autonomia, até o Negarião. Bono 759, do Taxi, seria Apache 1, Índia, seguindo o Airbus da TAM, o mesmo se encontra agora no Través do 03. No ponto de espera, Torre 1, 18, decimal 95, ajuste altímetro 1, 021. 021, vai prosseguir o Taxi, atrás 09 da TAM, 18, 95. Controle Salvador, muito bom dia, Netuno 20. Netuno 20, contato radar na decolagem, autorizado a subida para o nível de voo 075 em rota. O 075 em rota, Netuno 20. O 2199, desça para 2 mil pés, livre LS aqui da pista 0, reposta estabilizada. Hotel Juliette Serra, tem a frequência livre para autocoordenação, chama no regresso. Direção do final, aguarda transferência Azul 4981. Azul 4981, no complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. Vai chamar 1895, graças. 0, tem 171, 3 horas apenas, Salvador. 2 Salvador, bom dia, Azul 4981. 2 milhas ainda para o externo, visual no 0, aguarde trem. Azul 4981, ajuste no 021, reporte externo, baixado e travado. Ah, sim, Alfredo. Pushback, pode passar. Pode passar. São 3304, desça para 4 mil pés, o ajuste 9021. Retorno 20, informo que não recebo seu modo Charlie, cheque o seu equipamento. Checar aqui o 20. Seu externo baixado travado, visual no 0, azul 40, correção 4981. Azul 4981, vento 140 graus, 14 nós, pouso autorizado, pistola 0. Sempre pouso no 0, azul 4981. E aguarda a cópia na posição 3 ou meu, bate 3. Aguardando. Como recebendo a altimetria 4.100 pés. Afirmo, grato. Dia está 3830, ponto 000, pronto. São 3830, bom dia, mantenha o ponto de espera. Até uma espera, 3230. Estabilizado, gol 2199. Gol 2199, completo final do procedimento LS Activation, a torre na frequência 118, decimal 95. 895, gol no 2199. São 3304, desça para 2 mil pés, o ajuste 1021, autorizado LS Activation da pista 10, reposta estabilizada. Reforçada, estabilizada, 2 mil pés, 3303. 3303, né? É. 6312-2209. 6312, reduz a velocidade para 2009. 2009. É a bota, 4 horas, você na Ribeirão. Tá ligando, né? Gente, azul 4981, chame controle, solo em 121 decimal 9. Confirme 4981. Chame controle, solo em 121 decimal 9, azul 4981. 219, bom dia, vento 140 graus, 13 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre, pouso no zero, pouso aí, pista no zero. Autorizado, zona com referência, 3304. 3304, mantenha a chegada. 304. 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde. Transponder 5434, o controle 120 decimal 8, azul 2796. Ok, personalizado para João Pessoa, conforme a nota do plano de voo, sobe até o nível 170, decola pista 0, curva esquerda, saída Conde, na zona 5434, 20, decimal 8, ao controle, o azul, 2790. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, posição 3 no meu. Vai chamar no 3 no meu. Peixe Azul 4981, mantém a posição em sua Juliette, aguarda para ingresso no Pátio 1. Mantém a posição em sua Juliette. Poderia confirmar a posição de parada para o Azul 4981? A posição seria 01, porém o Pátio 1 da posição 0104 encontra-se no momento disponível para entrada. Eu estou vendo, obrigado. Manter pista no zero. Gente, com a mesma linha, mantém. Na R6312, desce para 3 mil pés. Para 3 mil pés, 6312. O 2199 no solo aos 16, libere a direita, taxiway Foxtrot, chame controle solo em 121, decimal 9. Direita, Foxtrot, 219, 219. Fernando 105, Fernando 18, 10, bom dia. Motor de Salvador, voo 977, da Hotel, cruza 260 para 160. Voo 9037, aciona identificação, voando a Lagoinha, para interceptar a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 021. Ajustar 3830. Voadora, voo 759, ponto para pronto. Voo 759, mantenha o ponto de espera. 99, autorizado o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 2199. Habilidade avistada, 3304. 3304, complete final do procedimento LSX2, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. CNR 6312, desça para 2 mil pés, autorizado LSX2 da pista 90, reposta estabilizada. 2 mil, autorizado LSX2 da pista 90, reposta estabilizada, 6312. 3304. Voo 759, torre. Tá vendo sequência também? Tá. Negativo. Ah, tá. Tan 3830, decolada 18, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308. Para puxa, acionamento 3 Romeu 2, 796 da Azul. Azul 379, autorizado, chama táxi. Câmara. 3-0, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 310. Via PUCA 310. Passou externo, baixado para baixo, 3304. Tan 3304, vento 1,40 graus, ano 2 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no zero, 3304. Uma decolagem, 7 confirme para a torre? Ah, tem previsão para decolagem do 759? O 759 após a previsão, após o pouso da segunda aeronave no final. Quarto da Juliette, gol 2999. 2099, autorizado o ingresso, bate 1. Via Juliette, posição 05. Autorizado o ingresso via Juliette, posição 05, gol 2999. Solo Azul 2796, só confirmando, está autorizado nosso bucho acionamento da 3 Romeu? Afirmo, Azul 2796, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Luna 759, condições de alinhar e decolar assim que autorizado, esperando para decolagem imediata? Só autoriza quando autorizado. Em condição alinhada, imediatamente após a passagem. Tento no 759 após a passagem do Airbus da TAM em curta final para pouso pista no zero, autorizado alinhar e manter pista no zero, preparando-se para a decolagem assim que é autorizado. Zero, dois, Tanner 6312, confirme estabilizado. Estabilizou no momento, final do X-Ray na 10-6312. Tanner 6312, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 2199, confirme, tá? Sem operador de finger? Sem operador de finger, gol 2199. Sim, será coordenado, só sim, obrigado. Chaner 6312, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego Boeing 737 da Gol, alinhando para a decolagem. É, tráfego alinhando para a decolagem, 6312. Bono 759, ao alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 1,40 graus, 1,4 nós, informa o tráfego, depois da Avianca, passando o marcador externo. É, autorizada alinhar decolagem, 759. 3597.0190. Tente 3597, mantenha o ponto de espera. Tan 3304, 30 táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3304. Salvador, tá 3839, pode voar para a 90 só por um minutinho. Autorizado o desvio do TAM 3830. 3830. Azul 2796, autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, pontos para a pista no 0 e 2, 1 no 8, 95. Quem negar 1 no 0, 2, 1, azul 2796. Autorizado o pátio 3, pista pátio 1, no ponto de espera de 2,90. Após 2 mil pés, autorizado da El, gol no 759. Sim, esse é o gol 759, falamos na questão de 510, com referência visual com relevo, com a da direita, está na proa da El. 759, após 2 mil pés, autorizado da El. Yes. 1095, confirmação Hotel 345. 1095, só um minuto, cobre para sair da árvore elétrica para confins. Árvore elétrica, confins, aguardando, obrigado. Próxima Juliette, 3304. Gente, tá 3304, mantenha a posição da passagem à terra da companhia azul ainda no pátio 3. Após a mesma ultrapassagem, deve ser autorizado ingresso no pátio 1. Mantenha a posição. É ótimo, mantenha a posição aguardando a TR, tá 3304. É 312, autorizar o táxi, Alfa, rebatente da Juliette. Alfa, rebatente da Juliette, 3-1-2. 95-45, é com 15. Prossiga, Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, conforme rota, plano de voo. Nível 360, decola 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa, transponde 5-4, 4-2, controle 1-2-0, decimal 8, gol 1-0-9-5. 360, conforme nós em plano, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, Arbor transição Elefa, 5-4, 4-2 e 1-2-0-8, gol 1-0-9-5, no gate 6-2. Gente, no 06, cotejamento correto, chama profissional. Amarelo. 3304, já estou autorizado a ingresso no Pátio 1, na posição 07. Ah, confirmado 07, 3304. Gol 9037, deixa para 2000 pés, autorizado ILSX aí da pista 10, reposta estabilizada. Da Vestreira, um telefone da Vestreira, 3094, centro do hotel, pronto, copia Aracaju. Novamente, matrícula. Deltan 3094. Deltan 3094. Confirma o horário do plano, por gentileza. Só vai valer a partir dos 30 agora, 11h30, durou. Novamente a matrícula, tá 3004 ou 3094? É o TAM 3094. Sim, está 3094, não temos o seu plano aqui ativo no nosso sistema, entrar em contato com a sala IS. Agora é só um minuto e assim que possível será dada a conta. Ok, toma agora, obrigado. Autorização, correção, o chama controle Salvador em 120 decimal 8. 300.8, 35, na resposta. 2.0. 7, reduza 250, o Eco Mais Terra. Reduzindo para 250, o Eco Mais Terra. Controle em Salvador, é uma direção 3597, curva na direita, perto da Arbor. Chegou no 095, iniciaremos e começaremos o táxi. Oxano 6312, Alfa, próximo ao Juliette, para ingresso. Oxano 6312, autorizando ingresso, patiou na posição 03. Pátio 2796, ventando 40 graus, 109, decolagem autorizada, pistão 0. Autorizada, decolagem, pistão 0, azul. Romeu Eco Mais Terra, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. 4.000 ou no 021, Eco Mais Terra. Dois sete nove meia, decolada 229, chame controle Salvador em 120, decimal 8, um bom voo. Chamar o controle Salvador, 2776, obrigado. 597, quando houver possibilidade, solicita elefa. Aguarde, eu tô 3597. Aguardando. controle Salvador de Azul 2776. Azul 2796, contato radar na decolagem, subavia saída Conde para o nível de voo 1970. Subida Conde para o 1970, o 2796. Afirmativo, 1970, Azul 2796. Gente, pro 1970, Azul 2796, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3179, informação hotel, pronto, cópia Guarulhos. Então, 3179, então confere, autorizado Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola no zero, primeira curva direita, perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Onde intercepta, pressiona no zero, segue conforme rota. Trânsito, né, 5446, 46, controle no 20 decimal 8, então 3179. 3179, gente, Guarulhos aprovado, nível 320. Gravação do plano de gol, é o 2190. Decola com curva direita, da El, Leda, Mótima, 5446 e 1208. O controle está na posição 10. Gente, então na 10 do pátio 1, cotejamento correto, chama quando pronto acionar. É, corrigindo a posição 9, ó. Posição 09, gente. Para o táxi, gol 1095, 1066, borda 3 horas, alterna Campina. Autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 1895, QNH 1021, no voo 1095. Gente, livre táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera 21895, e o ajuste no 021, ou no 095. Voo no 759, chame o centro Recife, frequência 1251, na alterna 1-3395. 351-3395, obrigado. São 3859, desça para 4000 pés, ajuste no 021. 4000, 1021, tá 3859. Sabe, sabe, não vai excluir, na pista 10, baixa de checar. Nave 037, bom dia, avistado. Check 100, livre pouso 10 no 40 graus, 10 mais. Livre pouso, baixa de checar. Azul 4299, nosso recurso hotel 30 Serra Bravo, Quilomba Par, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, da El, Leda, Mótica. Onde intercepta, presumo no zero, segue conforme rota. Transponder 5447, controle em 120 decimal 8. Fizemos apenas 3430, estão 0. Curva pela direita, saída da El, Leda, Mótica. Pode ser trazida com 0, conforme chama, acionar 5447, continua 20, 8, 4, 2, 1. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, posição 01. Zero 095, observe o pouso do tráfego na curta final, após agilizando manobras ali, mantém pista no zero para frente para decolagem, fica autorizado, pelo motor. Sete, voo no 095. 5197, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288, alterna 260, alterna 3597, boa. Boa. Tá no localizador, UF Max Sierra. Papa Romeu, Eco Max Sierra, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1198, decimal 95. 1195, UF Max Sierra. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, acione o código 0145, mantenha-se em condições visuais ou no 1500 pés na proa do farol de Itapuã, reporte para descida. 0145, reportará. Possível. Ok, passa o cancelamento das regras. Quanto é que vai ser, senhora? Ok, cancelado aos 35, da presente no ciclo à esquerda, base pela direita da 17. Reporta na final, entra embaixo, travado. Reportará na final, entra embaixo, travado na 17, o é que vai ser. Globo 9037, no solo 35, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Solo 9037, 30 táxi, e Alfa reporta antes da Juliette. Chegou 9095. Capitão Romeu, como é que você confirma por gentileza o local de estacionamento? Prosseguirá para o hangar da Aerostar, senhora. Ok, sim, Aerostar. Prossiga 3094, temos aqui no nosso sistema, o último plano foi para 0830, não temos aqui no nosso sistema nenhuma DLA. Se possível, entrar em contato com a sala IS através do DOG para preparar talvez um novo plano aí. Beleza, pedindo agora. Ajuste 1021, livre LS XB da pista 10, reposta estabilizada. 2000 direto, livre restrição, reposta estabilizada. 3, 2. Passe para a final da 17, o F Mike Sierra tem baixo travado. Gente, Eco Mike Sierra, avistado, livre pouso pistão 17, vento 1,50 graus, 1,09. Livre pouso, Sierra. Gol 1,095, decolado 237, chama o controle 1,20 decimal 8. 2,08, boa. Controle Salvador, é o Gol 1095, decola 1500, armou, transição Elefa. Gol 1095, contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para nível de voo 360. Arbor 360, Gol 1095. Para o destino para o Juliette Serra, desse para 500 pés, o ajuste 1021, no reporte visual com o aeródromo. Eco Max Sierra, seu solo aos 4-0, backtrack autorizado, libera à esquerda, taxi para papá até ajustando a frequência livre para Aerostar. Ah, ok, thanks. Obrigado pela informação. Palmeira até a Juliette Serra, chame a torre na frequência 1895. Oi, Salvador, tá Palmeira até a Juliette Serra. Até a Juliette Serra, torre Salvador. Aqui a... através de Itapuã, desloca o campo para a posição 7. Ok, ciente. Inicialmente mantenha a vertical do farol de Itapuã 510. Curvas pela direita, aguardando autorização para o cruzamento da final no zero. Estou com tráfego já na final, assim que o mesmo refletor o pulso será autorizado seu cruzamento. Ok, seu Serra aguardando. Está voando. Completo final do procedimento ele é taxiway, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 1895, obrigado. Siga também de Abravo. Simbra. Então, 3859, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, reporte quando baixo travado. Senta. Poste no local de sobrevoo. Ah, meu Tango Índia Bravo, o chefe seu transponder não recebeu mesmo. Turno 095, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260.